Desperte, irmão, fique atento. Abra seu coração. Vamos unir as nossas forças para a salvação das nações. É só você dar seu amor. Vamos cantar a mesma canção, que Cristo é a paz mundial. Juntos, irmãos, no mesmo ideal. Que a sua mensagem de paz e de amor se espalhe entre nós como um símbolo a brilhar. Ele fará dos anos vindouros toda uma eterna canção. Preguemos ainda a tempo. Fale com coração. Vamos unir as nossas forças para a salvação das nações. É só você dar seu amor.